Onde está a nossa atenção? O que pode ser tão absorvente, tão envolvente, a ponto de nos cegar a algo tão gigantesco e fascinante, tão trágico e tão transcendental, quanto as outras 7 bilhões de pessoas que compartem essa pedra conosco? Nosso eu, naturalmente. Assim escreve Alex Castro em seu livro Atenção, inteirinho sobre práticas de atenção, principalmente pela perspectiva do budismo engajado. Nele, Alex defende que o que nos falta é atenção às outras pessoas. Atenção essa que devemos praticar não para sermos pessoas mais respeitadas, produtivas ou bem-sucedidas, mas para sermos pessoas melhores, menos mesquinhas, autocentradas e defensivas, para conseguir enxergar e ouvir, aceitar e acolher as outras pessoas. O que me faz pensar. Será que existe, afinal, um propósito de por que devemos ser mais atentas e atentos? Fico pensando também que às vezes escutamos que é preciso praticar o mindfulness, a atenção plena, e sinto aí o cheiro de uma apropriação capitalista que nos incita a um retiro somente para voltar e passar ainda mais horas em escravidão moderna no trabalho nosso de cada dia. Ao passo que me parece mais nobre e verdadeiro trazer a intenção à atenção. Primeiro, como um fim em si mesma, sem ser instrumentalizada. Estar presente no presente e presente no vazio, porque sim. Cada vez mais faz sentido para mim que não precisamos trabalhar, entregar e produzir, mas concentrar-nos em ser, existir, reconhecer e manifestar a nossa singularidade da maneira mais autêntica e inteira possível. E disso todo o resto, e o que quer que seja, vai emergir. E justamente por isso, a intenção à atenção ser em segundo lugar e em consequência natural para o servir. Porque a prática do puro ser nos conecta com nós mesmas e nós mesmos, o que invariavelmente nos leva à humanidade que nos habita e nos conecta, e portanto à pessoa e a qualquer ser próximo de nós. E expandindo, se torna um Wi-Fi de longo alcance e banda larga. Comunitário, global, cósmico. Porque é como disse Simone Weil, a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. É um presente, uma doação. A si mesma e a si mesmo, ao ser próximo, ao todo. É a condição necessária para transformar o paradigma de controle. Que alimenta as separações ecológica, social e psicológica e espiritual, no paradigma do cuidado, e evoluir a narrativa da separação para a narrativa do inter-ser. As palavras do monge Thich Nhat Hanh explicam o inter-ser. Abre aspas. Se você é um poeta, verá claramente que existe uma nuvem dentro desta folha de papel. Sem a nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para o papel existir. Se a nuvem não está aqui, a folha de papel tampouco está. Então podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Interser é uma palavra que não está no dicionário ainda. Mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, nós temos um novo verbo, interser. Sem a nuvem, não podemos ter papel. Então podemos dizer que a nuvem e o papel interção. Ser é interser. Você não pode apenas ser por você mesmo. Você precisa interser com todas as outras coisas. Esta folha de papel é porque todas as outras são. Fecha aspas. O exercício da atenção, e portanto do inter-ser, fomenta uma conexão genuína com os outros. Abre aspas nas vívidas cores de desafio e perdão, reverência e rebelião, luta e foda, a coisa real. Fecha aspas, como escreve Matthew Crawford. Abre aspas de novo. O milagre da mente humana, como diz Michael Sacasas, reside não apenas na sua habilidade de criar e construir e se expressar e impor a sua própria ordem simbólica no mundo. O milagre está também na habilidade de ouvir e receber e contemplar e ser ela mesma reordenada, ser tomada pelo mundo, assim como tomar o mundo. Fecha aspas. A arte de ouvir, primordial ao cuidado atento, é ser, é ter calma e paciência. É ser humilde e ser tomada e tomado. É um ato sublime de generosidade. Ouvir de verdade é desprender-se de si, e então ouve-se um de cada vez. Ouvir é abrir o corpo inteiro para a interação, como escreve Castro. E não é passivo, mas requer curiosidade e imaginação. E além disso, não é passivo, mas compassivo, da compaixão, a partir do, abre aspas, esvaziamento da incessante narração em off dentro da minha cabeça, para me permitir melhor direcionar minha atenção a outra pessoa, como argumenta Castro. É exatamente essa capacidade de estar presente a si e a outra, o caminho para a alteridade, a empatia e o amor e todas essas coisas que parecem ingênuas e sentimentais, mas que estão na essência do que é coexistir, interser, conectar, em sociedade, do que é comunicar, do que traz sentido e significado e da metaconexão. Abre aspas, ouvir profundamente, como escreve Daniel Christian Val, nos ajuda a avistar a alma, ouvir a nossa voz interior, ouvir a nossa comunidade, ouvir a natureza selvagem, ouvir para a unicidade. Sem escutar a unicidade, a verdade e a beleza, não encontraremos a resposta ao porquê vale a pena nos sustentar. A chave para a nossa regeneração. Fecha aspas. No começo dessa segunda fase da jornada, nos aproximamos do propósito, do amor, da presença e da atenção, como o fundo que sustenta nossas relações. É para onde devemos dedicar nossa atenção, ao fora de nós que reside dentro de nós, ao cuidado generoso, cultivando não a separação, mas o interser. E o exercício primordial para esse ecossistema atencional é a prática da escuta. Que veja só, é mesmo um treino. Porque podemos achar que estamos escutando de verdade, mas estamos somente esperando, ou nem esperando, interrompendo o outro parar de falar, para dizer algo por puro desespero de dizer. É o que o Instituto Presencing, do Otto Scharmer, o mesmo do iceberg, chama de uma escuta de download, que reconfirma velhas opiniões e julgamentos. E se vamos além do download, chegamos ao nível da escuta factual, escutando fora, notando diferenças em dados e abrindo a mente para o novo. E com um pouco mais de zelo na arte do ouvir, alcançamos o terceiro nível, da escuta empática, com o coração aberto. A escuta de dentro, em que fomentamos uma conexão emocional e vemos pelos olhos da outra pessoa. O quarto nível fica para a fase que vem. Então, por enquanto, vamos realizar a prática empática, que será o convite atencional de hoje. E para nos prepararmos para ele, nada como realizar a escuta primeira e sempre a nós mesmas e nós mesmos com a meditação. Disciplina, pequeno gafanhoto, disciplina. O que quer que passe pela sua mente, apenas se mantenha presente. E deixe emergir o que emergir da sua consciência. Aceite e observe. Para isso, sente-se confortavelmente. Mantenha a coluna ereta. Feche os olhos. Inspire profundamente. E expire. Você está presente. Vamos nos metaconectar.